Forçávamos a amizade, amor, a arte. Agora atingimos armas, algemas, ápice. Alienados, amarguramos, atiramos. Atravessamos a atmosfera, ainda damos. Acabando, atrasando, arruinando. A alma desaberta agora com irmão ao avanço. Azarenta, arruina amigos, arranca bafo abate ao alívio. Abolimos alegrias, aceitamos o alvo. Quando seguramos, atestamos-nos aos acertos. Atravesso a avenida, acelero alguém. A arte amada, amedronta, ave, amém. Atinge abundantemente, acaba a alegria. Adia anistia, ação aterroriza. Ataca algo ou alguém, acrescenta agonia. Atribui a alguém, onde alienação asfixia. Alicia, altera, arrebenta. Alicerces, apenas apresa coisas aparentemente alegres. Antes alcançávamos a fritidão, a atitude. Agora atingimos armas, assim ataúde. Novamente brigamos, batalhamos. Bombas, bandidos, bandos. Combateando, benfeitores brasilianos. Bravos, frutos, bambas, brincando. Bravamente brigamos, batalhamos. Bombas, bandidos, bandos. Bases batidas, Brasília, braveza. Excelente, pulso, brotar, beneficência, beleza. Corruptos corrompem cidadãos com covardia. Crimes com causa certa contra a cidadania. Candidatos, canários com contrato. Certifiques e cheques, cestas, cartões. Cidadãos comprados como cabrestos. Currais construídos com concreto. Barreatas contribuem com crescimento. Cemitérios, criminalidade contamina, comanda comunidade. Cultura cai, corrupção cresce, chacina, cárcere. Característica certa, centro, caatinga, cerrado. Capanga, xerecola, calafrio, cisma, cansaço. Corações cauterizados, catástrofes. Cavalaria, cacetete, calabouço, choque. Cenário cheio, caçadores cinzentos carregam códigos. Covardes, criminosos, corajosos, caem cronicamente, toma. Cláusulas, causas, cada cinco contra cinco. Justificados, cara, cuidado. Crimes, câmaras, congressos, contém capitulados. Carregue consigo, cara, coragem. Cristo concede combate, capital criminal, canta cálice. Como costume, caminha comandado. Canção completada, cantada, calado. Corpos cegamente, cometem ciladas. Consciências corrompidas, corpos, copas cavadas. Sinto que é grande a tristeza, intenso inverno. O meu destino.